Agora, tá filmando. Vai. Bora, caralho, se tu demorar muito pra bater, eu vou pra tirar daí. Tá pego. Esse é o chibateiro, esse é o Maranhão. Cara, o Maranhão é bom. Traz pela alça, pela alça. Traz pela alça, pô. Traz, tira a gaiola. Traz. Traz aqui, filmando. Ô, caraca. Essa porra, até pra tirar o curião, mamãe. Pega aí. Traz. Solta aí, solta o curião. Solta o curião. Solta, deixa tirar a gaiola. Aí, bico aí, ó. É pegada bonita, cara. Eu vou tirar agora, eu vou tirar. Olha aí, pô. Ô, papaizinho. Bonito, vai que bora. Ah, daí. É que pegada segura. É, pega bem isso. É. Pega quatro. Oxi, papai.